Transmitindo via Embratel, Sistema Globo de Rádio. Controle Mestre, Praia do Russel, Guanabara. Sistema Globo de Rádio, unindo o som. This is Globo Broadcasting System, Master Control, Russell Beach 434, Rio de Janeiro, Brasil. Aqui, habla el Sistema Globo de Radiodifusión. Control General, Playa de Russell 434, Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou a Rádio Globo, estou de novo em seu lar. Estive fora do ar, mas não tive jeito de te avisar, ia, ia. Estava com saudade, mas não podia falar. Eu também te procurei, mas não pude te encontrar. Rádio Globo, Rádio Globo, eu queria tanto te escutar. Então vamos juntos outra vez naquela comunicação. Rádio Globo e o ouvinte, coração a coração. Eu já voltei, voltei. Estou aqui, eu sou a Rádio Globo, estou de novo em seu lar. Estive fora do ar, mas não tive jeito de te avisar, ia, ia. Estava com saudade, mas não podia falar. Eu também te procurei, mas não pude te encontrar. Rádio Globo, Rádio Globo, eu queria tanto te escutar. Então vamos juntos outra vez naquela comunicação. Rádio Globo e o ouvinte, coração a coração. Eu já voltei, voltei, estou aqui. Genial! Bora só no seu papo, ele é muito legal!